Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast e do canivete suíço dos meios de pagamento, o PicPay. Nessa semana que a gente fala de shows aqui, eu e o Rafael estamos falando sobre os shows que a gente fez aí pela vida. O Rafael fala das preciosidades que são as aulas de cursinho que ele era professor. Eu conto do meu dia de rockstar em Goiânia. Tá muito legal. E você pode ter acesso a esses conteúdos e todos os outros 700 e tantos que a gente já fez sem custo nenhum, porque o PicPay devolve 100% da primeira mensalidade como cashback. Assim você pode usar essa grana fazendo o que o PicPay faz, que é quase tudo. Cielo, Uber, boleto, dividir conta com os amigos. É só ir em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado. Como ouvir no Facebook, como ouvir no Olo, que é nosso aplicativo exclusivo para isso, tá tudo lá. Então vai lá em gugacast.com/assine para ter GugaCast todo dia útil. E aí, beleza? Boa noite, Brasília! Tinha uma banda fantástica em Brasília, Rafael. Rafael está aqui do meu lado, Rafael Mafra, senhoras e senhores. E aí, pessoal, tudo bem? Tinha uma banda em Brasília, Rafael, você deve se lembrar dessa história, uma banda fantástica que existia em Brasília, que era o Dark Avenger. E era legal Sim. que eles cantavam em inglês, então eu acho que isso confundia o saudoso Mário Linhares, que era o vocalista da banda, e ele às vezes falava, boa noite, é Brasília! E eu achava muito bom, cara. Que ele falava com sotaque. E hoje, eu sacaneava ele na época, e hoje eu entendo completamente, porque eu faço isso direto quando eu tô indo do inglês pro português, sabe? Tá vendo? É, mas a gente tá aqui pra falar de shows, a gente começou empolgado desse jeito, porque a gente tá fazendo uma das pautas preferidas da galera, que é o episódio de história de shows, certo, Rafael? Exato, quando tem história de shows, minha vida acaba, porque a galera manda tanta história que fica impossível. História de shows é show. É show. Eu tenho ido em muitos showzinhos aqui nos Estados Unidos, eu tenho ido em muito show pequeno, que você sabe que é meu tipo preferido de show, né? E aí eu tava pensando nisso, as diferenças entre você em um show pequeno e show grande. Ah, sim. É muito diferente. Porque toda vez que alguém me pergunta assim, qual é seu show preferido? Eu tenho um show, acho que eu já contei isso aqui muitas vezes. Tem um show preferido que foi o show do Mascavo Roots acústico, que rolou em Brasília lá por 90 e tantos. Sim. E aí todo mundo fala assim, nossa, mas você já foi no show dos Pixies, você já foi no show do Paul McCartney, você foi... e seu show preferido do Mascavo Roots. Cara, é porque foi a melhor experiência de show que eu fui, porque eu sentei colado no palco. O Marcelo e a Joana, que eram os vocalistas do Mascavo Roots na época, eu senti eles cuspindo na minha cara. Que ótima sensação. E o mais legal, dava pra falar com eles também, né? Dava pra falar assim, ó, toca aquela. Você não precisava dizer, toca Raul, era só, toca Raul aí. É. E eles, não, vou tocar não. Entendeu? Porque era, tava ali a 1 metro de distância da minha cara. Exato, tem essas diferenças, né? Eu acho que a primeira diferença é o preço, né? Porque pra você ver um showzão, é tipo realizar um sonho de vida. Então você faz um financiamento na caixa e consegue no showzão. E no showzinho, às vezes, 1 quilo de alimento tá resolvido. Eu fui num show do Paralamas uma vez que eu levei 1 quilo de farinha. E aí, quando eu cheguei na entrada, os caminhões que estavam recolhendo as doações já tinham ido embora. Então, eu tive que entrar no show carregando 1 quilo de farinha. A gente usou esse 1 quilo de farinha pra fazer um belo arco de farinha por sobre a plateia. E vai lá. Em um certo momento do show. Foi bonito. A gente abriu um buraco no saco, sabe? Cortou a ponta dele e arremessou o saco pra cima. Aí ele foi deixando um rastro de farinha por cima das pessoas. Foi bonito. Uma chuva de farinha. Foi. Tem um nome técnico pra isso que é babaquice. Era seco, cara. Só um pouquinho de farinha. Não foi... Não sujou ninguém irremediavelmente nem nada. Pegou um pouco no cabelo, mas tudo bem. Tudo bem, pai. É, enquanto você, no showzinho, você consegue falar com o cara no palco, ou você faz um legal, ele responde um legal, o showzão você vê pelo telão, né, muitas vezes. Você fica tão longe que, assim, no palco podia ser qualquer pessoa. Aí você olha no telão pra ter certeza. É, o que eu acho meio ruim, né? Dá a sensação de que você tá só vendo uma televisão de baixa definição, ao invés de ver o palco que foi que você foi realmente assistir. Sem contar que o show fica editado pelo câmera, né? E pelo operador do switcher. porque você não tá vendo o show inteiro, você tá vendo que a câmera tá focando. Sim, você não pode ver o baterista, por exemplo, só no solo. Eu tenho feito shows com a minha banda aqui, a gente toca num pub, então é super pequeno, é um bar pequeno, a gente toca num cantinho, não tem nem palco, e é muito legal, cara. A gente toca músicas brasileiras, e então os brasileiros vão em peso e cantam junto e tal. Saudade de casa é uma coisa, né? É. E aí eu faço uma coisa que só dá pra fazer em showzinho desse tipo, que é fazer fotobomb nas selfies da galera. Quando tem alguém perto de mim ali tirando selfie, eu vou e me estico pra me enfiar na foto das pessoas. Aí tem gente que acha super legal, tipo, ah, que legal, o baixista da banda tá aparecendo na nossa foto. E tem gente que claramente odeia. E tipo, vai, vamos tirar logo pro cara voltar pro palco, deixar a gente o cara, tirar a foto. O cara tira e deleta e depois faz de frente pro palco. Faz de novo, exato. Mas eu acho que no fim, falando de tudo isso, o ideal é show médio. Eu fui num shows médios em São Paulo, agora tem uns lugares, umas casas de show que são médias em São Paulo, tem uma casa chamada Áudio, tem outro que é o Espaço Natura, e é incrível, cara. Eu fui em show do Scalene. Ah, Espaço Natura, eu já fui lá. Você já foi lá? Já fui num show do Postmodern Jukebox. Ah, que maneiro. Então, tem o melhor de dois mundos aí. Você consegue ficar perto da banda, mas tem aquele clima de showzão, assim, incrível. Tá cheio de gente, todo mundo cantando junto. É, tem uma banda que eu já fui em showzão e já fui em show médio, que é o Skank. Uhum. O Skank já fez grandes shows e, às vezes, quem convida pro show aluga uma casa menor, como o Centro de Convenções aqui em Brasília. Uhum. Eu fui num recentemente e aí tinha uma mulher que ela fazia selfie. Mas ela, em vez de tirar uma foto, ela se filmava no show. E aí ela se filmava de uma distância enorme, só pra pegar eles como fundo, e aí ela ficava cantando. Ela se filmava cantando. Não é estranho? Ah. Ela ficou filmando e ficou lá. Te ver e não te querer. É improvável, é impossível. E fazia caras assim, de cantora. Não achei estranho, não. Achei legal. E às vezes ela errava a letra. Aí ela dava um enrolado assim, porque tava filmando, né? Aí ela fazia só a mímica com a boca e continuava. Mas então não era um registro, talvez ela tenha postado nas redes sociais, sei lá. Ela tá lá, te ver e não te querer. O que é isso? Jogaram farinha? Te ver e não. Então, ela não era um post nas redes sociais, que acho que foi o que ela fez, do show do Skank. Era dela dando show no show do Skank. É, dá show no show do Skank é show. Que história de shows a gente vai ter no programa de hoje, Rafael? Cara, tem uma história de um show do Cachorro Grande, em que um morador de rua ilumina o caminho. É a Cachorro Grande. A Cachorro Grande. É, o cara fala isso na história. É assim que eles gostam de ser chamados. Eles gostam de ser chamados assim e a gente respeita. Sim, é verdade. É igual a Pablo Vittar. Ela gosta que a gente chame ela de A Pablo, a gente chama de A Pablo. É assim que ela quer. Mas é outro caso, né? É por outro motivo. Não, mas a gente só respeita. O certo é você chamar as pessoas como elas gostam de ser chamadas. Isso é importante. É importante. Tem também uma viagem internacional para ver um show cancelado. Nossa. E um se beber não case em shows. Ok, sempre tem, né? Ok. Sempre. Além disso, a gente vai ter as micro histórias do Twitter com a hashtag GugaCastShows, que eu lembrei de pedir. No final do programa, a gente vai ler rapidinho algumas micro histórias que a gente recebeu pelo Twitter. Maravilha. Bora pro jogo? Bora pro jogo. Gustavo, você lembra do grande sucesso que fez o nosso jogo Leis Canadenses? Lembra dele? Sim, Leis Canadenses. Leis Canadenses. Leis Canadenses. Exato. É a única lei pra qual a gente torce. Não, eu torço pra todas as leis, mas tudo bem. Era um jogo em que a gente adivinhava se uma lei existia ou não. Uhum. O que eu descobri pesquisando a pauta desse programa, porque a gente tá falando de show, certo? Certo. Então eu fui atrás dos caras que mais deram show no passado, que foram os autores de música clássica. Certo. Eu descobri que tinha muitas curiosidades bizarras sobre eles. Uhum. E resolvi fazer um jogo que se chama Leis Beethovenses. Leis Beethovenses. Leis Beethovenses. É bom que depois de a gente aposentar um editor por conta das vinhetas que a gente obrigava ele a fazer, tem o outro começando agora na função, né? É. Boa sorte aí, Beto. Leis Beethovenses. O jogo funciona da seguinte forma. Eu vou trazer pra você um fato sobre um compositor. O quê? Não, você não tá fazendo essa piada. É que é Leis Beethovenses. Não. Eu prefiro ser surdo a ouvir isso. Foi mal, que eu tava com a carta do tiozão aqui, do Corolla 2009, tava aqui virada ainda na mesa. Joga aí a carta do tiozão. Posso retomar? Posso explicar para os ouvintes e para você? Uhum. O jogo funciona da seguinte forma. Eu vou trazer curiosidades sobre compositores clássicos. Alguns talvez você nem conheça, mas você vai tentar adivinhar se o que eu estou falando sobre ele é verdade ou mentira. Se você acertar, você ganha um ponto. Se você errar, eu ganho um ponto. Ok. Beleza? Beleza. Começando pela primeira. Arnold Schoenberg tinha triskaidecafobia, que é o medo do número 13. E ele, de fato, morreu numa sexta-feira 13. Isso é falso ou verdadeiro? Cara, que história maravilhosa que você acabou de contar. Sim. Mas primeiro me explica qual é o nome do cara, Arnold, quem? Schoenberg. Schoenberg. Canta uma música que ele fez aí. Tanã, tanã, tanã. Não, não sei se era essa. A gente pode fazer isso pra todos. Então, você acha que o Arnold Schoenberg tinha ou não triskaidecafobia? Cara, eu quero que essa história seja verdade, porque ela é muito boa. Então, sim. E você está... correto! Yes! Leis Beethovenses! Leis Beethovenses! Leis Beethovenses! Leis Beethovenses! Leis Beethovenses! Agora sim. Leis Beethovenses! Leis Beethovenses! Você sabe que eu morei num prédio chamado Beethoven, né? Não. Tem duas histórias maravilhosas sobre esse prédio. A primeira é que todo o tempo que eu morei lá, que foram 4 anos, eu fiquei procurando no Mercado Livre e no eBay uma campainha que tocasse tan tan tan tan e nunca achei. E outra maravilhosa é que a Emília tinha uma camisa da história da arte. Não sei se você já viu essa camisa, é uma camisa super engraçada que tem assim, Van Gogh, aí tem um carinho sem orelha, aí tem Monet, aí é um rostinho pintado assim com bolinhas, aí Pollock, aí é tudo embaralhado, enfim. Tem uma caracterização ali de cada pintor, né? Tem 9 assim. Aí ela entrou no elevador com uma pessoa, a pessoa começou a olhar pra camisa dela, aí falou assim, nossa, muito legal sua camisa. Aí a Emília, ah, obrigada. Fala, só falta o dono do nosso prédio. Também que comentário, hein? Ela tava com a carta do tiozão na mão, do... A chave dela era de um Corolla 2009. Não, cara, o comentário é impróprio, porque o Beethoven não é um pintor. Não, não, eu sei, mas mesmo que fosse, né? Ainda assim. E aí tem o requinte de que nem é o caso. Ok, próxima pergunta. Eu não sei falar o nome desse cara, acho que é Haydn. Haydn. H-A-Y-D-N. Canta uma música do Haydn aí, Rafael. Parararara, tarara, tarara, parara. Esse Danúbio Azul, cara. Mas o Haydn, ele só comia rabo de porco no dia do concerto. Quando ele tinha um concerto, ele só comia rabo de porco. Falso ou verdadeiro? De onde que esse cara é? Ele é austríaco. Verdadeiro. E você está equivocado. Ah, inventei droga. Isso. Na verdade, o que ele fez é que ele, um dia na plateia, ele cortou o rabo de cavalo de uma mulher só pra se divertir. Que filho da puta. Que filho da puta. Se tivesse um canal do YouTube já na época, sim, né? Cortei o rabo de cavalo de uma pessoa da minha audiência. E você não vai acreditar no que aconteceu. É, eles foram os primeiros YouTubers, né? Uhum. Próxima pergunta. Bach e Handel ficaram cegos nas mãos do mesmo cirurgião oftalmológico. Sério? Não sei. Você quase me pegou nessa. Eu poderia ter respondido sim ou não. Antes de eu dar a resposta, fala uma música do Handel. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu nunca ouvi falar de que Bach era cego. E olha... que eu fui na casa que o Handel morou em Londres, que, por incrível que pareça, é a mesma casa que o Jimi Hendrix morou em Londres. Que demais. Dois gênios. Dois gênios, é, e mostra que quem joga esse The Sims, do qual a gente faz parte, sei lá, gosta de música. Isso explica todas as coisas. Esses dias eu fui no... Eu vou até contar pra nossa audiência que lá no Grupo Secreto a gente criou uma história de que a gente só faz parte de um grande jogo de The Sims e que o cara que joga esse The Sims, ele é um filho da puta. E esses dias eu fui no médico, cara, e eu passei tipo 1 hora dentro do consultório médico esperando o médico vir. Eu falei, cara, isso é clássica cena de The Sims, né? Quando ele tranca você no banheiro. Eu tava sem meu telefone tinha acabado a bateria, não tinha uma tomada, e eu fiquei ali, preso num quartinho de 2x2, e foi isso. Eu fiquei me sentindo um The Sim. Um The Sim. Eu nunca ouvi falar nem que o Randall, nem que o Byron eram cegos, muito menos que foi por causa de uma cirurgia, então eu vou dizer que não. E você cometeu um ledo engano, é verdade. Sério? Sério. Sério mesmo? Sim. Caramba, cara, que surpreendente isso. Imagina, cara, um compositor vai lá e fica cego e fala: pô, você tem um médico aí pra me recomendar? Tô com um problema aqui no olho. Fala: ah, vai nesse aqui que eu fiquei cego lá. E aí vai e você fica cego também. É, eu vou no Dubá, né? Se o bar foi, deve ser o melhor. Tipo, o cara mais foda de todos os tempos. Então, eu vou lá também. É, que triste, né? Ainda bem que o Jimi Hendrix não foi nesse. Ainda bem. Quarta pergunta, tá 2-1 pra mim. Uhum. O Schumann comprou um alongador de dedos feito em casa e com isso ele estragou a própria mão e arruinou sua carreira. Meu Deus, cara. Não a sua carreira, do Schumann. Aparentemente isso é uma coisa que acontece na vida desses caras, né? Eles não têm muita manha, cara, de se preservar, né? Pelo que você tá me falando. É, o que me impressiona nessa história é o fato do alongador de dedos, porque ele pode ter comprado na internet, né? Enlarge your finger. Pô, devia ser um negócio que fazia diferença na época, né? Porque ele vai poder fazer uma abertura maior, pra conseguir fazer uns acordes que ninguém consegue. Eu vou dizer que sim. Mas antes, quem é Schumann? Canta uma música dele aí pra gente. Eu falei Schumann, não Xuxa. Ok, eu vou dizer que é verdade. E sua resposta está adequada. Yes! Leis Beethovenses. Leis Beethovenses. Parabéns, você empatou esse jogo. Agora está 2-2. Quinta pergunta. Liszt e Beethoven eram inimigos mortais desde que um roubou a namorada do outro ainda no colégio. É, então, é a cara desses caras fazerem tudo isso. Eles não são os youtubers da época, eles são tipo malhação da época. Primeiro, canta pra gente uma música do Liszt. Ah, foi horrível isso. Perdão, ouvintes, perdão. Cara, eu só posso dizer que é verdade, porque eles são a malhação dessa época. Então, se todos os outros eram verdade... E você está equivocado. Ah, não. Eu inventei essa história. Eles eram cheios dessas coisas. Tem até um filme lá do Mozart também, que tinha o inimigo dele. Exato. Esses caras adoravam ter um inimigo. Sim, eles adoravam ter um inimigo. Acho que isso resume tudo. Então eu perdi o jogo de Leis Beethovenses? Você vai ter uma chance agora, porque esta pergunta vale 1 milhão de pontos. Ah, ok. Eu achei que essa era a última. Tá bom. Não, tá 3-2 pra mim. E essa vale 1 milhão de pontos. Se você errar, você perde 1 milhão de pontos também. Beto, põe uma música de suspense aí do Beethoven. Beethoven era um cara tão metódico que para cada xícara de café que ele tomava, ele fazia questão que tivessem exatamente 60 grãos de café torrados. Que cara insuportável, né? Imagina a diva que esse cara era. Eu acho que é verdade. Atenção, você é o grande campeão das leis Beethoven. Yes! Leis Beethovenses. Leis Beethovenses. E agora, como prêmio, você vai ficar ouvindo 5 minutos de Full Release. Aguarde. Sua ligação é muito importante pra gente. E o gás já tá chegando pra você. Esse episódio super musical do GugaCast é também um oferecimento da Music Dot. Eu já falo aqui há um tempão que a melhor maneira de entender a música que você ama é tocando. E tocar um instrumento é pra qualquer um. Não é um dom que você nasce com ele. É algo que você aprende, é fácil e é rápido, ainda mais quando você estuda na Music Dot, a escola de música mais completa do Brasil. Tem quase 200 cursos lá, de tudo quanto é instrumento. Violão, guitarra, baixo, teclado, canto, bateria. E é tudo incluído em uma só matrícula. E não é só pra iniciante. Eu estudo lá e aprendo pra caramba, dá pra fazer as lições de qualquer lugar e até offline, e tem professores de verdade faculdade que você pode consultar sempre. E a hora de se matricular é agora, porque com esse link aqui você tem 10% de desconto. É só você ir em musicdot.com.br/promoção/GugaCash. Quando você postar seu vídeo tocando, me marca lá pra eu ver. musicdot.com.br/promoção/GugaCash. Rafael, antes de todo show tem aquele momento que fala assim: atenção, o show vai começar. Verifiquem onde são as saídas de incêndio, desligue seu telefone. Essa casa de show é segurada pela Whatever Seguros, né? Sempre tem isso. Então, ao invés de a gente fazer isso, vamos falar que histórias a gente precisa para os próximos programas. Sim, eu gostaria de receber, nas próximas semanas, histórias sobre viagens, que são aqueles perrengues entre você e a realização do seu sonho. Clássico. Demais, é um clássico. Clássico episódio de viagens. Quero histórias de mães para o Dia das Mães, que são aquelas histórias super fofas, emocionantes, ou neuróticas, ou mal resolvidas entre você e sua mãe. Uhum. E também histórias aleatórias, que são histórias muito caprichadas sobre algum tema que você está querendo escrever para a gente e ainda não escreveu. Coloca a mão nesse teclado, manda a história para a gente, porque está chegando o grande episódio de aleatórios que vai ser num dia qualquer. A gente podia lançar numa quinta, né? Sim. Beleza, quem lê a primeira história? Eu leio a primeira história. Essa história se chama Should I Stay or Should I Go? Não é mais nome do He-Man? É, eu não recebi nenhum feedback positivo das minhas histórias do He-Man. Eu resolvi que eu vou ficar com isso só pra mim. Aqui não foi pro ar ainda. Nenhuma foi, né? Não, a primeira foi, mas a segunda, quando você fala que você vai fazer isso até acabar, não foi pro ar ainda. Ah, tá bom. Olá, Guga, Rafael, Kai, possível convidado. Eu me chamo Thales. Sintam-se à vontade de mudar os nomes por jogadores do Grêmio. Trago uma história de um show que eu fui no longínquo ano de 2009. Eu acho que a gente veio mudar para jogadores do Inter, só de sacanagem. Naquela época, eu fazia um cursinho em um grande colégio da cidade de Valinhos, São Paulo. E uma amiga minha, a Figueroa, chegou e falou... A gente estragou a história do cara, cara, que triste. Você viu que vai ter show da Cachorro Grande em Campinas? Sim, se fala a Cachorro Grande, viu? Ele sabe o que é a Cachorro Grande. A gente sabe. A Fresno também. Todas as bandas gaúchas, você fala a banda gaúcha. Menos os Engenheiros e os Nenhum de Nós. Ou seja, não são todas. Os Engenheiros, você fala os Engenheiros. E o Nenhum de Nós, você não fala porque não... Não. Chega. Recolher a carta de tesão e chega. Naquela época, eu tinha duas vontades em ir nesse show. A primeira era ver a banda, que gosto até hoje. A outra era beijar essa minha amiga, a Figueroa. Então, o convite me soou como um convite de segundas intenções. Como naquele tempo eu era um mancebo e não tinha carta, tive que ficar pedindo aos meus pais, já que alguém precisava me levar e me buscar. A luta foi brava, mas depois de uma semana, no dia do show, meus pais deram um braço a torcer. Hoje vejo que eles estavam corretos em ficarem receosos em deixar eu ir ao show, já que ele ia ser de graça na Lagoa do Taquaral, em Campinas. Que pra quem não é de Campinas entender, é como se fosse a região da Pampulha em BH. Ou seja, agora quem é de Campinas ou BH entendeu. E esse lugar de dia é muito agradável, mas à noite, reticências. Eu sempre fui meio medroso. Se você ficar horas falando que algum lugar é perigoso, vou ficar receoso e acabar evitando de ir. Pois bem, tudo estava dando certo. Eu ia ver a banda, que gostava muito, e a menina que eu estava afim. E estava, aparentemente, me dando mole. Cheguei no local e tive a primeira surpresa. O show ia ocorrer em um circo do Marcos Frota. Que maravilhoso. O show ia ocorrer em um circo do Marcos Frota, que estava na cidade fazia umas semanas. Até hoje eu não consigo entender como a Cachorro Grande conseguiu tocar naquele espaço. É simples, cara, é porque o circo é um lugar mágico. É, eles entraram no mundo mágico do circo. Aham. Uhum. E provavelmente quando eles contrataram o Marcos Frota, ele estava pulando num pogobol. Tinham montado um palco e a gente ia assistir no picadeiro. Olha que legal. Então, eu encontrei a Figueroa, mas ela estava com um cara, o... Falcão. Falcão. Mas ela estava com um cara, o Falcão. Pensei, já eram as minhas chances com ela. Pelo menos ainda tem o show. Fiquei conversando com os dois. Ele desistiu rápido, né? É, apareceu o Falcão, já era. É. Fiquei conversando com os dois. E apesar de estar frustrando os meus planos, Falcão era um cara muito legal. Claro que era, um grande meio campista. Uhum. Faltando 5 minutos para o show chegar, uma amiga da Figueroa chegou, a... Gato Fernandes. A Gato Fernandes. Eu vou chamar de Gata Fernandes. A Gata Fernandes. Gata Fernandes. Se um dia eu tiver uma gata, já temos um nome. Já temos um nome. E é bom que você sempre vai chamá-la por gata, né? Gata Fernandes. Ou um gato. Tanto faz. Como é que eu nunca pensei nisso antes? Mal tivemos tempo para conversar, pois o show começou, aproveitei bem e curti as músicas. Ao final do show, ficamos os quatro conversando sobre como tinha sido bom. Saímos do circo e a gata Fernandes queria ir na concha acústica do Taquaral. Fomos os quatro ver. Cara, tá ficando aleatório, né? Tá bem aleatório. Na volta, conversando com a Figueroa, notei que, na realidade, o Falcão e a gata Fernandes iam se pegar. Ou seja, talvez eu pudesse ter uma segunda alegria na noite. É, a gata Fernandes pega tudo, né? Pega pênalti. Pega pênalti. Foi quando o Falcão resolveu mudar meus planos e falou: "Nossa, gente, algumas grades só estão encostadas e não tem ninguém olhando. Vamos invadir o camarim da Cachorro Grande." O que pode... Eu tô com a carta tiozão muito ativada, cara, tá muito difícil de segurar. Porque pode ser um problema com a gata Fernandes, né? É, pode ser. As meninas falaram que queriam tentar, então qualquer beijo estava postergado por algum tempo. Eu e o Falcão tivemos que empurrar a grade para que todos pudéssemos entrar. Cavalheiros que éramos, mandamos as meninas na frente. Porém, elas ficaram receosas com essa infração juvenil. Ficaram uns 2 minutos entre o sim e o não. E eu querendo beijar. Que cara... Ele tinha um objetivo ali, desde o começo. Sim, mas por que ele tava pensando nisso agora, cara? Não tinha a menor chance. Foi quando, do nada, um mendigo apareceu e falou: "Jovens!" Era o Higino. O Higino passando pelas ruas. Ao ver aquela figura parada ali, todos ficaram pálidos. Todos tinham certeza que iam ser roubados. E ele continuou: "Ou vai, ou fica. Não dá pra ficar no meio do caminho." É algo que o Higino falaria. É, e, cara, são palavras sábias, né? Uhum. Aquelas palavras do mendigo mestre dos magos foram como uma fagulha nos nossos corações. Entramos todos. Lá estava a banda com vários fãs. Nos sentimos à vontade em conversar com eles e em comer coisas do camarim. Ah, foi fácil, né? Porque eles se misturaram com os outros fãs. É, tinha outras pessoas lá, né? É, aí ficou fácil. Um fato muito legal daquele dia foi quando Marcelo Gross, guitarrista da banda, me pediu um baseado, sendo que eu nem bebo álcool, mas só porque eu era cabeludo. E ainda comparou o show deles com um show clássico dos Rolling Stones que foi gravado em um circo. Não é mesmo? Legal. Mas não é do Marcos Frota. É. Então, a Cachorro Grande superou os Rolling Stones. 1-0 pra cachorro. No meio da conversa com a banda, aquela frase do mendigo ficou na minha cabeça e eu estava decidido em ficar com a Figueroa saindo dali. Era uma certeza. E meu telefone tocou. Era meu pai, falando que estava lá e era pra eu ir pro carro em até 5 minutos. Ah, não. Me despedi de todos, semi-derrotado. Tinha visto uma banda que queria muito ver, tinha entrado em um camarim de um show. Para que vocês não fiquem na curiosidade, eu e a Figueroa nunca tivemos nada. Até ensaiamos ficar naquele mesmo ano, mas ela mesma me disse que não ia dar certo. Hoje, nós somos bons amigos, e eu vi que foi um acerto não ter tentado beijá-la naquela noite. Agradeço a vocês pela atenção e continuem com um bom trabalho. É, tá aí mais uma vitória do Inter, né? Sim. O Inter dessa época era imbatível, realmente. É, pelo Figueroa não passa nada, né? Quem passa fica no chão, porque o Figueroa tinha um lema que era: "A grande área é minha casa, aqui só entra quem eu quero." O camarim da Cachorro Grande, você não pode dizer a mesma coisa. É, entra quem quiser, né? Ou quem tiver autorização do mendigo. Do Higino. Posso ler a próxima? Leia, por favor. Essa história se chama O Peso das Coisas. Olá, Guga, Rafael. Rafael! Ah. Eu vou fazer, então, o desafio Momento Alura no título da história, O Peso das Coisas. Go! Bem, O Peso das Coisas tem relação com o peso que o nome da Alura tem no seu currículo. Boa. Porque a Alura é uma instituição de ensino e os cursos são feitos pela Alura. O link é alura.com.br/promoção/GugaCast. E você tem desconto de R$100. Caramba, Rafael, mandou bem, cara. Isso nem tava no briefing, mas é verdade. Parabéns. Ah, muito obrigado. Ok, continuando. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível convidado. Eu sou o Brão Barbosa. Cara, o nosso querido Brão Barbosa. Uma honra. Quadrinista, designer e ex-vocalista de uma banda de hardcore. Minha história acontece justamente quando era jovem e tinha um conjunto musical que tocava canções pouco convencionais. Era comum o intercâmbio de bandas da nossa região no interior de Minas. E nesse dia, a minha banda foi participar de um festival numa cidade próxima. Por festival, entenda-se um aglomerado de pessoas, na sua maioria bêbados de vodka de 10 reais com Fanta, às 3 da tarde, num agradável sábado de sol escaldante, num galpão com o pé direito baixo e apenas um pequeno basculante com uma entrada de ar, que comportaria agradavelmente um quinto daquelas pessoas. Pelo menos estava cheio. Eu gosto de enxergar o copo 500% cheio. Certeza que era top 5 do portfólio do Nomes do Capeta, Reencontro da Turma da Escola, / Nomes do Capeta. É um código HTML de Nomes do Capeta. Sempre que íamos em eventos do gênero, contratávamos uma van que levava a banda e alguns amigos nossos. Cara, isso é um negócio muito comum no interior, não sei se você sabe disso. Eu sei da época que eu morei em Ribeirão. Não, o quê? Você vai nos shows, nos eventos, nas festas que tem nas outras cidades, e é muito comum você fazer isso. Você contrata uma van pra levar uma galera, porque você vai mudar de cidade, né? Isso é super normal, é um negócio comum que tem nessas cidades. Legal, né? Legal, não sabia. É. Nessa ocasião não foi diferente. Chegando ao local, o motorista perguntou se poderia estacionar e nos aguardar ali, a algumas quadras da entrada, para que o veículo não fosse danificado. Não há como discordar da única pessoa lúcida. Diferente de... Que nome a gente vai dar para os amigos dele, Rafael? Eu pensei em como eles estão levando uma vida muito saudável de tomar vodka com Fanta. A gente podia dar nomes de vegetais a eles. Diferente de aspargo, que era a presença constante no nosso show, nunca fui adepto ao mosh, dança movimentos típicos em eventos do segmento, que consiste em distribuição desordenada de socos e pontapés aos participantes. Eu discordo dessa descrição. A roda, você dá o soco e pontapé no ar. Você não mira em alguém pra acertar alguém, né? Você acaba acertando, porque é legal. Mas você faz isso no ar. E na minha época, a gente não chamava isso de mosh. A gente chamava isso de roda de pogo. É verdade. Mosh era pular em cima da galera. Mas eu descobri recentemente que esses termos são errados. Pular em cima da galera é stage dive. E a roda de pogo é o mosh. É o mosh pit. Caramba, eu soube errado a minha vida inteira. E quando você fala isso pras pessoas dessa geração, elas te corrigem. É igual alguém da Jovem Guarda falar assim, ah, eu e meu conjunto. É a mesma coisa. Então, sempre que terminava a participação da minha banda, eu procurava um local menos agitado para observar os shows seguintes e tentar voltar inteiro pra casa. Aspargo não. Mergulhava de cabeça, sim, literalmente, no mosh. Imaginem a atividade descrita anteriormente no local mencionado por 5 a 6 horas ininterruptas. Cara, eu queria ter estado nesse show. Cara. Mais cedo ou mais tarde, o Dinâmica de Grupo vem cobrar todo o seu castigo. Dinâmica de Grupo a gente já usou aqui como nome já, do capeta. Já, sim. É o clássico nome do capeta. Ele até gosta. Você fala, ele vem. Me chamou? Quem é o líder? Quem é criativo? Quem sabe trabalhar em equipe, mas ao mesmo tempo se destacar? Fale meu nome. No final do festival, Aspargo colecionava hematomas, cortes e luxações. Um exímio discípulo de Tyler Durden, a ponto de não conseguir andar. Mas lembram que teríamos que andar algumas quadras do local para chegarmos à van? Aspargo estava mal a ponto de permitir que o deixássemos ali e fôssemos embora. A ideia dele era ficar no local, dormir no galpão mesmo, e se, destaque para conjunção subordinativa condicional, se ele conseguisse andar no dia seguinte, ele pegaria um ônibus para nossa cidade. Cara, eu queria ser amigo do Aspargo. Cara, o Aspargo é um sujeito. Punk de verdade, né? Que sujeito. Esse é um punk verdadeiro. Ele ficou tomando murro na cara por 6 horas. Por diversão. Bebendo vodka, e no final ele ficou destruído e falou, não, eu durmo aqui no chão e amanhã eu vou de ônibus, mesmo já tendo pago a van. Esse é o pensamento correto, você dorme no local do show, a não ser que alguém te tire de lá. Depois de ouvir essa ideia idiota, decidi carregá-lo até a van. Me abaixei, com uma das mãos peguei um braço dele e com a outra peguei um pé, de forma que ele ficou nos meus ombros e fomos em direção à van. Ele carregou ele como se fosse uma ferradura nas costas, né? Cara, o Brão deve ser forte, hein? E o Aspargo deve ser levinho. É, Aspargo, né? O motorista, quando disse que estacionaria ali, trouxe um novo significado ao orgulho mineiro. Ali é uma expressão bem típica de mineiro que se aponta com queixa, né? Ah, é ali. É logo ali. Mesmo assim, continuei firme no resgate de Aspargo. Depois dessa peregrinação, finalmente chegamos na van, eu me abaixo, coloco-o cuidadosamente no seu assento. Ele nem respirava direito, mas percebi que ele queria dizer algo. Ele puxou todo o ar que pôde, eu me aproximei para ouvi-lo dizer. Caramba, Brão, seus ombros são mais duros que lombo de mula. Que gratidão, né? Hoje já estou no regime semiaberto e sou otimista com o meu futuro. Continuem com um bom trabalho. O nome dessa história devia ter sido o Aspargo Punk. Mas você não sabia que o nome dele ia ser Aspargo? É, não sei. O Aspargo Punk. Tá aí um bom nome de banda. Ou de álbum. Lê a próxima aí, Rafael. A próxima história se chama Show Must Go On. Bom dia, Guga, Rafael e Caio. Joia? Joia. Tenho algumas histórias de shows, mas dessa vez resolvi contar uma mais recente, de um não-show. Eu e minha mulher... gostamos muito de viajar. Que nome que a gente vai dar pra... Eu dei uma olhada aqui na história e eu vi que ela se passa em New Orleans, então a gente podia dar nomes de pratos da comida crioula. Eu não saberia dizer um prato da culinária crioula. Você sabe me dar um exemplo? Jambalaya. Beleza. Eu e minha mulher, Jambalaya, gostamos muito de viajar, o que sempre exige muito planejamento e alguns sacrifícios, já que a grana não é assim tão abundante. Mas sempre acaba valendo muito a pena. Mais ou menos no meio de 2016, decidimos que iríamos ver um show de uma banda chamada Avett Brothers. Você conhece essa banda, Gustavo? Não, não conheço não. Eu também não conhecia, mas quando eu li esse e-mail, eu fui ouvir e é realmente muito boa. Uhum. Uma banda chamada Avett Brothers, que obviamente gostamos muito, e fizemos uma lista com algumas cidades americanas que tínhamos vontade de conhecer. E quando calha-se ter um show em algum desses lugares, em uma data possível, iríamos. Ficamos monitorando a agenda até que em janeiro foi marcado um show em New Orleans em abril, uma das cidades da nossa lista, e conseguiríamos tirar uns dias de férias. Passagens compradas, malas prontas, depois de 8 horas de voo, mais 7 longuíssimas horas de escala, chegamos no Aeroporto Internacional Louis Armstrong. Fomos deixar as malas no hotel e passear pelo French Quarter. Passamos em frente ao Sanger Theater, onde seria o show dali a 3 dias. E ficamos bem contentes ao ver o nome da banda escrito na fachada do teatro, com aquelas letras brancas coladas em um fundo preto, como dos cinemas antigos. Na marquise, né? É. Um dia antes do show, depois de muitos quilos de comida crioula e alguns litros de cerveja local, voltamos para descansar um pouco no hotel antes de sair para ver os músicos de rua à noite. Quando já estava quase pegando no sono, meu telefone vibrou avisando um e-mail. Fui olhar e li já na notificação na tela de bloqueio: Concert Postponed, que é concerto adiado. Tentei ficar calmo e abrir o e-mail na esperança de que o atraso seria de algumas horas só, ou quem sabe no máximo no dia seguinte. Mas é claro que não. A informação era que um dos cantores havia ficado doente, e por conflitos na agenda, o show seria remarcado provavelmente para o mês de novembro. Eu estava sentado na cama pensando, como eu daria notícia para Jambalaya, quando ela se antecipou e perguntou: que cara é essa? O que aconteceu? Mostrei o e-mail a ela, e depois de alguns minutos de choradeira e incredulidade, decidimos sair para nos distrair um pouco e seguir aproveitando a viagem, que, independente do show, estava sendo ótima e tinha tudo para continuar assim. No dia seguinte, passamos em um dos bondinhos da cidade em frente ao teatro, bem na hora que um funcionário em cima de uma escadinha retirava, letra por letra, o nome da banda do letreiro. Nos entreolhamos, mas ficamos em silêncio. Que triste, né? Muito. O cara viu fisicamente a banda indo embora. Mais tarde, estamos sentados em uma praça tomando uma cerveja e vendo alguns shows que rolavam por ali. Consegui um sinal de Wi-Fi e fui dar uma olhada no Facebook. Rolando a timeline, apareceu o post dos Avett Brothers anunciando o adiamento do show. Comecei a ler os comentários e tinha um cara chamado Patrick, que fez uma paródia muito engraçada com a letra de uma música chamada Divorce Separation Blues, mudando para Show Cancellation Blues. Que legal! Essa música é incrível, cara. Eu adoro essa música. Qual? Divorce Separation Blues ou Show Cancellation Blues? Eu queria muito conhecer Show Cancellation Blues, mas por enquanto eu só conheço Divorce Separation Blues e é a melhor música de divórcio. Legal, vou procurar depois. E no final, dizendo que ele e a esposa Laurie tinham dirigido do Alabama e convidando pessoas que também tinham vindo de longe para se encontrarem em um bar próximo ao teatro onde seria o show. Que legal. New Orleans é perto do Alabama? É perto. Tem o Mississippi no meio, entre a Louisiana e o Alabama. Eu até achei que eles se encostavam, mas não. Mas depende, se for no extremo oposto do Alabama, talvez não. Mas assim, não é absurdo. É menos do que eles que pegaram um voo internacional pra isso. Do Brasil. É. Mostrei pra Jambalaya, que apesar de ter se divertido com o comentário, disse que não queria ir. Eu insisti um pouco, já que à noite acabaríamos indo para algum bar de uma forma ou de outra. Se nada estivesse acontecendo ou estivesse muito chato, iríamos embora para outro lugar. Não tínhamos nada a perder e ela acabou concordando. Foi um bom raciocínio. Mais tarde, chegamos no bar e realmente estava tocando Avett Brothers na jukebox. Ficamos mais animados, mas mesmo assim sentamos em uma mesa mais de canto para sentir o ambiente. O bar era bem pequeno e devia ter umas 10 pessoas dentro naquele momento. Pedimos algumas cervejas no balcão e em alguns minutos um homem percebeu a gente cantarolando as músicas que tocavam e veio se apresentar e perguntar se tínhamos ido para o show. Era o Patrick, o cara do Facebook. Disse que a gente tinha visto o post dele e que tínhamos vindo do Brasil para o show. Nesse momento, o bar virou uma catarse. Que legal, com cara. Com todo mundo vindo conversar com a gente, nos trazendo cerveja e puxando assunto. Que legal. Que massa. Estava bem divertido e começaram a aparecer uns shots na nossa mesa de uma bebida chamada Fireball. Olha aí! Esclarecendo aqui, o Gustavo me deu um Fireball de presente ano passado e eu e a Emília ficamos lunáticos. Desde então a gente já comprou garrafas de Fireball e inclusive eu preciso comprar outro. É um uísque canadense que tem canela dentro, então ele é docinho. É, ele explica aqui, ó. Que nunca havíamos provado, mas é um uísque com gosto daquelas balas redondas de canela. Descia pela garganta tão suave como um gato assustado arranhando nossas amígdalas. Não é não, é gostoso. É gostoso, desce redondo. É docinho, parece sobremesa. Parece uma torta de maçã. E eu fiquei pensando, ele realmente parece essas balas redondas e ele chama Fireball. Uhum. Ball? Ball, é. Então, só pode ser por isso. É. Mas como não somos de recusar bebida oferecida de graça por estranhos, continuamos tomando. A partir daí, é toda uma nova história, que fica para outro GugaCast. Mas essa ainda não chegou ao fim. Eu quero parabenizar a frase, mas não somos de recusar a bebida oferecida de graça por estranhos. Não façam isso, crianças. Não façam, mas eles sabem se divertir. E eles estavam entre amigos que eram fãs do Avett Brothers. Não existem muitos, né? Eu acho. Uhum. Depois de alguns dias, voltamos para casa. E apesar da ótima viagem, ainda restou um fundinho de frustração. E decidimos que no ano seguinte iríamos para o Colorado, onde os Avett Brothers promovem anualmente 3 dias seguidos de shows no anfiteatro do Red Rocks, uma reserva ambiental com um dos palcos a céu aberto mais espetaculares do mundo. Pô, que legal. Quero ir nisso aí. Mandei uma mensagem para o Patrick e a Lowry, contando dos nossos planos, e eles se empolgaram e disseram que também tentariam ir. Alguns meses depois, o Patrick me manda uma mensagem dizendo que no dia seguinte abriria uma pré-venda que ele tinha direito e tentaria comprar os nossos ingressos, na confiança adquirida naquela única noite em um bar, de que eu faria a transferência para ele via PayPal em seguida. Ok. Ok. Os shows seriam sexta, sábado e domingo, mas ele conseguiu comprar só os ingressos para o domingo, já que tinham poucos ingressos disponíveis antecipadamente. Eu transferi o valor desses ingressos e combinamos de que na abertura da venda geral, cada um compraria seus ingressos separadamente. Não, peraí, não entendi. Como, por quê? Os shows iam ser sexta, sábado e domingo. Ah, ele vai comprar mais shows, mais dias. Ele ia comprar sexta e sábado porque o Lowry só conseguiu, o Patrick só conseguiu comprar para o domingo. Ah, tá. Os ingressos seriam vendidos pelo site AXS.tv. E no dia do início das vendas, eu e a Jambalaya estávamos cada um no seu computador prontos para tentar conseguir bons lugares. Eu consegui ingressos na 15ª fileira no show de sexta, e a Jambalaya, ingressos para a 2ª fileira no show de sábado. Caramba, que legal. Recebemos no celular a confirmação do cartão de crédito, tudo certo. Ficamos muito empolgados com os ótimos lugares para os 3 dias. No dia seguinte, sei lá porquê, entrei no site da AXS e fui olhar a minha conta. E qual não foi a minha surpresa ao ver que o ingresso não constava mais lá. Caramba! Na hora liguei pra Jambalaya e pedi pra ela ver a conta dela. E também nada. Os ingressos tinham sumido. Começamos os contatos por e-mail com o suporte, mas ainda confiantes que os ingressos seriam recuperados, já que constavam no cartão de crédito. Após alguns dias de muitos e-mails trocados, tentando entender o que havia acontecido, recebemos a resposta de que o site estava com um bloqueio para compras da América do Sul devido a fraudes, e por isso nossas compras haviam sido canceladas e estornadas no cartão. Nossa! Porém, o problema estava resolvido e agora o site aceitaria nossas compras, mas os ingressos tinham esgotado. Nossa, que sacanagem! E eles diziam que não tinha nada que pudessem fazer. Eles têm um azar, eles deviam desistir de ver os Avett Brothers. É, né? Nesse meio tempo, me lembrei que a AXS é uma empresa do Mark Cuban, dono dos Mavericks, time da NBA, participante do programa Shark Tank e bilionário gente boa. E que eu já tinha lido na internet umas histórias de que como às vezes ele responde e-mails de fãs dos Mavericks e coisas do tipo. Falei pra Jambalaya, a gente devia mandar um e-mail pro Mark Cuban. Ela respondeu na hora, foda-se, vou mandar. Jambalaya é pros cocos. E ela mandou um e-mail contando a história com o sugestivo título de For the Love of the Sweet Baby Jesus. Mais na brincadeira do que com qualquer esperança. Porém, no dia seguinte, a Jambalaya recebeu um e-mail de uma gerente da AXS que dizia que o Mr. Cuban havia encaminhado para ela um e-mail. Ah, que demais, cara. Que excelente. E ela se desculpou pelo inconveniente e garantiu que nós estaremos nos dois shows sem ter que pagar nada. Ela vai mandar os ingressos para a casa do Patrick e vamos nos encontrar antes dos shows para tomar umas cervejas. Não mais Fireballs em Denver. Vamos para lá em junho e espero que eu possa mandar um e-mail para o próximo podcast sobre shows, apenas contando como foi assistir esses três shows incríveis em um lugar tão espetacular e cheio de história. Parabéns pelo ótimo trabalho de vocês e grande abraço. Pô, eu também quero ir. Eu vou procurar aqui se tem. Então, Gustavo, não tem como você ir nesse show porque, na verdade, ele foi em junho de 2019. Ah, não, cara. Essa história, esse cara mandou pra gente em fevereiro de 2018. Caramba, em 2018? Em 2018. Só que a gente já tinha gravado. Ela não entrou no programa e ela não entrou no programa seguinte porque em 2018 eu categorizava os e-mails de outra forma. Ah. Mas aí quando eu tava preparando essa pauta, eu lembrei dessa história por causa do Divorce Separation Blues. Ah, que legal. Tá vendo? E aí eu resgatei a história e coloquei aqui e eu já escrevi pro marido da Jambalaya, uhum, pedindo pra ele contar pra gente se ele foi no show e depois a gente dá um follow-up. Legal. Mas isso é pra dizer que a gente lê todas as histórias e as histórias boas ficam guardadas. Se não num sistema falho de categorização de histórias, mas dentro do meu coração. E mostra também como é difícil escolher as histórias, cara. Porque se essa ficou de fora, imagina as que entraram. Pois é. Posso ler a última, então? Faça isso. As curvas da Estrada de Santos. Fala, galerinha. Beleza? Meu nome é Iago. Se possível, mantenha meu nome e mude o dos demais participantes dessa história. 8/10/2019. Acordo com dores fortes na região frontal do crânio. Barulho de chuva e carros na estrada. Me pergunto onde caralhos estou. Vejo a estrada e ao redor... Percebo que o veículo está num nível mais alto que os demais. Aparentemente é um caminhão. Olho para o motorista, um homem magro, deveria ter 1,70m, bigode como é padrão, e cabelos grisalhos, cujo codinome era... Ele pediu pra gente trocar... Já que ele é um caminhoneiro, vamos usar nomes de caminhão? Me parece uma boa. Cujo codinome era Volvo. Bom dia, senhor. Onde estamos? Acordou, rapaz? Estamos chegando em Cachoeiro de Itapemirim. Tu é bom de sono, hein? Nesse momento, me esforço ao máximo para tentar me lembrar dos últimos ocorridos. Nada. Entro em um leve desespero interno e decido revirar meus bolsos e minha mochila, que estava até então servindo de travesseiro. Avisto dinheiro, celular, carregador, documentos e etc. Não parecia ser um sequestro nem nada do tipo. Daí eu decido perguntar ao motorista como que raios eu cheguei aqui. Cara, que excelente começo de história. Sim. Ainda mais porque envolve o Volvo e Cachoeira do Itapemirim. 6/10/2019, 7 da manhã. São 2 dias antes de quando ele acordou. Após meses de planejamentos e discussão, finalmente consegui uma forma de ir ao Rock in Rio. Minha companheira de aventura se chama Scania. Minha companheira de aventura se chama Scania, alta, cabelos lisos e com uma voz meio rouca. Conheci no Tinder e viramos bons amigos. O roteiro de viagem era simples. Sair de Vitória no Espírito Santo no domingo, 7 da manhã, curtir o evento e um pouco da cidade e voltar na segunda às 17 horas, pois não havia atividades letivas para nenhum dos dois nesse dia. Isso quando planejamos a viagem. No entanto, o semestre virou e Scania possuía tutorial na segunda, impossibilitando ela de faltar esse dia. Assim, ela alterou a passagem dela para um voo mais cedo e eu, como um bom e velho pão duro, disse: eu vou com você até o aeroporto e depois fico por lá e curto um pouco da cidade. Tudo para não ter que pagar a taxa de alteração da passagem, que estava um absurdo. 14 horas, entrada do evento. Ah, deu tudo certo até aqui, né? Não, eu achei ok você não alterar, porque realmente é muito caro alterar a passagem. É, você fica lá mais um tempo sozinho, não é um problema. 14 horas, entrada do evento. Durante a entrada, tinha uma fila imensa para quem estava com mochila e havia um responsável revisando se tinha drogas, bebidas ou algum tipo de arma. Enquanto revistavam a minha mochila, percebo duas meninas passarem despercebido pelos guardas, enquanto supostamente outra companheira delas gritava dizendo que o mesmo tocou em seus seios. Caramba! Caramba, pesado. É. Até que viro para uma delas e falo: espero que não tenha nenhuma arma aí. E rio. E ela responde: é apenas bebida. Aqui dentro as coisas são um assalto. Daí a gente se apresenta e ela mostra as amigas delas e diz que tem mais um amigo pra chegar. Rafael, já vai pesquisando as marcas de caminhão aí. E oferece pra gente curtir o show com eles, pois tinham bebidas grátis pra gente. 21 horas, durante os shows. Após misturar todos os tipos de bebidas possíveis, encontramos o tal amigo das meninas. Ele estava com outro grupo e, sinceramente, não lembro os motivos que ele falou. Chegou e tirou duas garrafas de água mineral da bolsa, onde ele dizia que era vodka o que havia dentro. Bebemos e ficamos loucos curtindo Imagine Dragons. Até aí é uma história normal de Rock in Rio das que a gente recebe aqui. Sim. 7/10/2019, 5 da manhã, já é o dia seguinte, hein? Estávamos no palco Eletrônica, onde parecia uma rave em pleno Rock in Rio. Na minha mente, o evento já havia acabado há séculos e eu estava num universo paralelo. O cara tá dentro do Tron, né? Deve ser essa a sensação. A Scania, incrivelmente ainda sóbria, diz: eu preciso ir para o aeroporto. Vou pegar um BRT e depois um Uber. Você pode ficar aqui com a galera, já que seu voo é só à tarde. Eu tento discordar, mas a pressão de todo mundo para eu ficar curtindo a festa me convence. E aparentemente iria só até as 9 da manhã. Então daria tempo de eu ir para o aeroporto de boa após o término. 9 da manhã, teto preto. 8/10/2019. Seu Volvo, como é que eu peguei carona com o senhor? Tu não lembra de nada mesmo, né? Durante algumas pausas para gargalhadas, ele conta que ele era tio de uma das meninas que estavam comigo na festa. E que ele tinha um frete para a Bahia e iria passar por Vitória, onde iria me deixar. Cara, que sorte! Que sorte que ele conheceu essas meninas. É, que meninas legais. É, ele teve bebida de graça a festa inteira e depois ele voltou para casa. Aparentemente a bebida não era de qualidade, mas era de graça. Segundo ele, ficou com pena, pois todos foram até Madureira para pedir que ele me levasse até Vitória. E como não custava nada para ele, ele decidiu ajudar. PS, 2 dias após eu chegar bem em casa, recebo uma mensagem de uma moça chamada... Iveco, da qual me manda algumas fotos minhas do Rock in Rio que estava no celular dela. Daí eu digo que lembro pouca coisa do que aconteceu no dia e peço pra ela me explicar. Ela disse que depois que a Scania foi embora, o amigo delas colocou uma bala no copo de cada um e eu bebi o meu e o dela. Nossa, cara, uma bala é ácido, né? É êxtase, sei lá. Sim. E eu bebi o meu e o dela e fiquei muito alterado a partir desse momento, onde fiz algumas babaquices como brigar com um cara pois queria andar na montanha-russa que estava fechada. Após algumas cincadas... O que é cincada? Não sei. Entenderam que seria impossível me largar numa sala de embarque, pois jamais entraria em um avião naquele estado. E me colocaram aos cuidados do seu Volvo pra me levar pra minha terra natal, a bordo da sua Jamanta. Cara, que sorte, caraca. Mas, cara, não usem drogas. Não usem drogas cedidas por estranhos. Ele deu sorte, mas podia ter dado tudo errado, cara. Ele podia ter morrido ali. E não coloquem drogas no copo dos outros sem eles saberem. É, cara. Porque a gente lê essas histórias, aí parece que... Porque foi engraçado e deu tudo certo. E parece que a gente tá falando, ah, olha que legal que viver essa aventura. Mas não é, cara. É muito errado. Foi engraçado de ver, mas não façam isso. Não usem drogas. E se forem usar, não usem drogas cedidas por outras pessoas. E, como o Rafael falou, não deem drogas para as pessoas sem avisar. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda para outras pessoas, dá 5 estrelas lá pra gente na Apple, tem um monte de gente mandando 5 estrelas pra gente lá, é muito legal. Dá follow pra gente no Spotify, que ajuda bastante também. Esse tipo de recomendação ajuda sempre. Obrigado a todo mundo que mandou história. Você viu que a gente teve história de 2018 aí sendo lida, porque todas elas são realmente lidas e a gente ainda pode usar em outros programas no futuro. Ficha técnica do episódio: produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra e Rafael Mafra, pauta Rafael Mafra, assistência de produção e documentação Beto Aragão, edição Beto Aragão. Saiba mais sobre esse e nossos outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. A gente vai ler as micro histórias do Twitter que o pessoal mandou com a hashtag GugaCastShows. Se você quiser ler todas as histórias, só vai lá e busca por essa hashtag. E a gente vai fazer isso em outros episódios aqui. Posso ler a primeira, Rafael? Pode ler. O Renan Franco, @franco_r3nan, é Renan, mas com 3, fazendo o E. No Monsters of Rock, em Curitiba, o Ozzy Osbourne fez um sinal de paz pra mim, pois eu era o único fazendo isso em meio a uma multidão de metal horns, é um chifrinho. E logo depois, ele me deu um joinha. Grande dia. Que demais. Rolou algo similar comigo, não foi com Ozzy Osbourne, mas eu tava no show de uma banda chamada Carbona. Era num porão do rock, em Brasília. E eles estavam cantando uma música que eles fizeram em homenagem ao Joey, que chama Um Mundo Sem Joey. Joey Ramone, né? Que tinha morrido recentemente na época. Sim. E eu tava na área de imprensa do porão de rock e tava olhando bem de frente ali o vocalista cantando e não tinha muita gente prestando atenção, na verdade. E eu tava prestando atenção na letra da música, que era uma homenagem ao Joey. Eu fiquei tocado com a música e quando ele chega no final da música, que ele fala assim, eu não quero viver em um mundo sem Joey, eu fiz um murro no ar, sabe? Assim, mostrando que eu tinha me empolgado com a música. Aí ele viu, aí ele também me deu um joinha, assim, tipo, a gente teve uma conexão ali, foi muito legal. Que massa. É sempre legal quando isso acontece, ainda mais com o Ozzy. Vou ler aqui da Mariana Quirino, @ Quirino Mariana. O primeiro show que eu fui foi com a minha mãe. Ela não gostava da música, então enquanto eu dançava, ela fazia que não com a cabeça, mostrando seu repúdio ao meu gosto musical. Que show deve ter sido esse, hein? O Alan Roberto, o arroba dele é @IanRSF. Tinha 10 anos e fui num show dos Mamonas Assassinas em Uberlândia numa quarta-feira. Achei que era cover, alguém imitando-os. Muitos anos depois, vendo um documentário sobre eles, descobri que era de verdade. O show realmente aconteceu na minha cidade no meio da semana. Caramba! Bom é que ele foi num show do Mamonas anos depois, né? É, e aí ele descobriu que ele realmente foi. Eles faziam show sem parar, né, cara? Era um atrás do outro. Se duvidar, o show foi num shopping. Eles faziam show em qualquer lugar. Vou ler aqui a do Ovos Presley, que é @eggspresley. Excelente. Esse era o nome de uma banda punk de Brasília. É, era mesmo. Eu tô pensando se são eles. Porque a história que ele conta é a seguinte. Em 2003, meu irmão e eu organizamos um show em uma vila militar. Foi o Baile Punk 1. Mais de 300 pessoas compareceram, o espaço era pequeno, a coisa saiu do controle. Um sargento não sabia o que era mosh e acabou com a festa. Isso é uma clássica história de Brasília, cara. É, eu acho que é ele mesmo, o cara do Elvis Presley. É bem possível. The Fifth Moon of Neptune. É o @Lari_AKU. Ela diz o seguinte. Levei uma Adele de papelão em tamanho real para um show que não era da Adele. Os caras da banda, a banda era The Main, estavam obcecados com ela na época. Então fiz minha parte nesse encontro. Entrei com ela dobrada na mochila. Seguem fotos dela no show e com o baterista. E aí ela mandou as fotos aqui. E é realmente bom. Excelente. O baterista colocou uma legenda. Hello, thanks Adele for coming to the show. É isso? É isso. Tem mais lá, é só procurar #GugaCashShows que você vê os tweets de todo mundo. Adeus. Adeus. Parasol.